Desde quando a gente se esbarrou, não tenho paz. Quando eu te procurei na multidão, não estava mais. Sua digital marcada na parte de trás. Seu nome, também o nome dos seus pais. A foto, silêncio, o rosto mais perfeito que eu já vi. Sem filtro, sem nem que até hoje eu não sei o que eu senti quando eu te vi. Até hoje eu não sei o que eu senti quando eu te vi. Não pode ser do nada, nem a pessoa errada. Nasci no mesmo dia que você. Perdido na cidade, com sua identidade. Eu vou te procurar pra te dizer. Se deixar, te beijar, dor na bochecha no começo. Porque eu sei que a gente vai se conhecer. Me deixar te explicar que não sou louco nem maníaco. Só quero ter uma chance com você. Com você. A foto, silêncio, o rosto mais perfeito que eu já vi. Sem filtro, sem make, até hoje eu não sei o que eu senti. Até hoje eu não sei o que eu senti. E quando eu te vi, nasci no mesmo dia que você. Perdido na cidade com sua identidade. Pra te dizer. Se deixar, te beijar, dor na bochecha no começo. Porque eu sei que a gente vai se conhecer. Me deixar te explicar que não sou louco nem maníaco. Só quero ter uma chance com você. Nasci no mesmo dia que você. Pra te dizer. Se deixar, te beijar, dor na bochecha no começo. Porque eu sei que a gente vai se conhecer. Me deixar te explicar que não sou louco nem maníaco. Só quero ter uma chance com você. Com você. Digital.